Opa, eu sou o Vírgula Policial e esse é mais um episódio da nossa saga Entre Linhas. Roteirizado por eu mesmo e de um oferecimento do Centro de Letização Militar. E no último episódio a gente falou sobre você precisar de uma permissão, se você não for membro de um dos grupos que eu citei, para poder postar uma exoneração. Mas o que, são essas benditas permissões? É no episódio de hoje que a gente vai destrinchar tudo que o Código de Conduta Militar fala sobre as permissões. As permissões englobam diversas questões em vários cenários da RCC. Desde uma exoneração, como a gente citou no último episódio, até um subtenente equivalência querendo promover alguém. Enfim, existem vários cenários em que é necessário essas permissões. Como, por exemplo, as já citadas as permissões de exoneração, as permissões de promoção em determinados cenários, dependendo do promotor ou quem esteja sendo promovido, e até mesmo um caso de retorno de licença, caso o militar tenha postado uma licença longa e queira voltar em um tempo bem mais curto. Tá, mas e aí, vírgula policial? Essas permissões são no fio do bigode? É na base da confiança? Não. Não é bem assim. Todas as postagens de permissão, elas são feitas no System. E digo mais, são postadas antes de quem está solicitando postar o requerimento do que está sendo permitido. Então, se o cara que permitiu der mole, papo mosca, se esqueceu de postar permissão, mesmo tendo concedido, ele vai ser punido. Vai pensando que a RCC é bagunça. É tudo registrado, meu parceiro, pra não ter erro. Tá, mas tu falou aí e não disse qual que é a punição. É bem simples, na realidade. Se ele deu mole e só postou essa permissão em até uma hora, ele toma 50 efetivas negativas pelo crime de abandono de dever barra negligência. Só que aí, meu amigo, se ele postou depois de uma hora, aí vem o grosso. Ele vai tomar uma advertência escrita pelo mesmo crime que eu citei antes, abandono de dever barra negligência. E é só por isso que é obrigatório quem tá pedindo a permissão printar e armazenar essa comprovação da permissão concedida. Pra não ter dor de cabeça. Já em situações em que você permitiu alguma coisa e você quer revogar essa permissão, você tem que chegar na pessoa que você deu a permissão e notificar verbalmente. E no caso dessa pessoa já ter postado o requerimento, você tem que também pedir para que ele cancele, sendo que a tua obrigação é armazenar todos os prints dessa conversa. E se tu descumprir isso, adivinha? É, advertência escrita para abandono de dever barra negligência. Tá bom, mas agora eu quero que você imagine um cenário e responda uma pergunta. A aspirante precisa de permissão para promover? A resposta é clara, não. Mas e se um aspirante pedir permissão de promoção de um subalterno para um tenente? E esse bizonho ainda assim resolver conceder? Acontece alguma coisa? Então, o que o documento diz é que em casos de permissões desnecessárias, como foi do caso do aspirante pedindo para o tenente e ele concedendo, o concessor da permissão, no caso o tenente, seria punido com uma advertência escrita por abandono de dever barra negligência e o requerimento seria cancelado. E se por um lado o excesso, quando é desnecessário, é punido, a falta de quando é necessária também é. Imagina comigo um subtenente querendo promover um soldado, por exemplo. Esse subtenente tem os cursos completos, mas mesmo assim resolve postar essa promoção sem a permissão de ninguém. Nesse caso, a promoção também seria cancelada e o subtenente seria punido com 50 efetivas negativas por abandono de dever barra negligência. Se um oficial também postar alguma coisa sem a permissão, precisando dessa permissão, ele seria punido pelo mesmo crime, só que ao invés das medalhas, ele receberia uma advertência escrita, por ser oficial. Agora eu quero que você imagine o nosso terceiro e último cenário. Eu vou te dar um exemplo. Imagina o Marechal Azul. Ele não faz parte de nenhum dos grupos que eu citei, que tem autonomia de exonerar ou permitir exonerações. E mesmo assim, ele resolve dar permissão ao subalterno para que ele possa realizar essa ação. Nesse caso, o requerimento seria cancelado e só o Marechal seria punido, porque ele não tem essa autonomia. E adivinha qual a punição? É isso mesmo. Advertência escrita por abandono de dever barra negligência. E se no caso fosse um praça, seriam 50 efetivas negativas. Com esse cenário, a gente tem a importante lição de que para você conceder uma permissão, você precisa ter devida autonomia para aquilo. Então não dá mole e sai dando permissão para tudo que você vê pela frente. Se alguém te pedir alguma coisa, se coloca no cenário primeiro para saber se você pode dar aquela permissão. No mais é isso, obrigado por escutar até o final, meu caro amigo, minha cara amiga, e um brinde ao futuro.